Rumba, rumba, sinto o ritmo. Rumba, deixa o dia amanhecer. Teu ar de galã, cabelo a de lã, faz-me delirar. Agora eu não sei mais o que fazer para te ter de novo. Vem dançar comigo esta bomba que te vai deixar louco. Quando eu te vi, logo percebi que eras perfeito. Corpo escultural, olhos cor do mar, me deixou sem jeito. Agora eu não sei mais o que fazer para estar a teu lado. Vem dançar comigo, vais ficar louco e apaixonado. Uma rumba vem comigo, uma rumba sinto rico. Uma deixa o dia amanhecer. Uma rumba está na hora, uma rumba a noite toda. Em teus braços quero me perder.

perdendo o controle. Você vai me amando, eu vou perdendo o controle. A cama vai gemer e pode até quebrar. Enquanto o mundo dorme, eu te acordo para amar. Sempre sua luz vai brilhar, querendo mais pra ser. A gente apaga a luz, eu acendo você. Você vai me amando, eu vou perdendo o controle. Você vai me amando, eu vou perdendo o controle. Você vai me amando, eu vou perdendo o controle. A gente apaga a luz. O melhor da música é na Rádio Arco-Íris. Cortesando as minhas noites, donzela do sol a pino, a pedir açoites, mulher do meu desatino, minha das amoreiras, peixeira da beira-mar, todas são namoradeiras. Lé Lisboa a namorar, Lé Lisboa quem pudesse ser a proa da fragata que rompe quando anoitece o seu vestido de prata, afagar com dedos brancos como beijos na maré a tua boca de morango. A segunda roupa branca, a terceira sem defeito, a quarta balanca. É Lisboa em todas elas, a mostrar em cada uma as raninhas amarelas do seu saiote de espuma. Lá em Lisboa, quem pudesse ser a proa da fragata que rompe quando anoitece o seu vestido de prata, afagar com dedos brandos como beijos na maré. Morangos vendida no cais Cedrã. não me aceitas, não vou ser refém. Eu sou do povo e canto também. Se o fado chora, eu choro também. Se o povo canta, tá tudo bem. Se não te aceito, não sejas refém. O mundo é louco, não ama ninguém. Invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda, Yolanda, on vous donne rendez-vous.

encosta em mim. É porque sei que não te importas com tudo que não aprendi. Mas um dia eu vou dar-te todo o mundo. Sei que um dia eu vou também levar-te num segundo. O que temos é tão raro. I'm comme ça, la musique sur Radio Arc-en-Ciel. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Eu nunca quis te machucar, pelo contrário, tentei deixar claro que comigo é temporário. Vivendo um romance igual aos contos literários, contra minha intuição e o meu calendário. Mas não esperava que você esperava algo de mim. Às vezes você não sabe mostrar que tá afim. Agora chega com essa história falando que eu menti. Mas eu nunca menti, lolo. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Às vezes quando eu tô na sua cidade, confesso que me bate uma saudade daquele tempo que tudo era mais simples entre nós dois. Não tinha compromisso, nem tinha drama, escutando tribalistas na sua cama. Você disse que me ama, eu disse também, mas no fundo eu já cantava que eu não sou de ninguém. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Às vezes quando eu tô na sua cidade, confesso que me bate uma saudade. Foto que mandaste, estavas tão bonita, tal como me deixaste. Daqui eu vou direto pro altar. Aqui a vida vai boa, como diz no jornal. Apenas sinto falta de um dia normal, quando a farda era só pra te conquistar. Gastam palavras, deixam sobrar munição. Mas de vez em quando eu já só quero ir pra casa. noite foi. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira adianta treinar. Cê pode vir, mas vem agora. Não enrola, rebola, na hora de ir embora cê chora. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Da Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Tão, tão, digueridão, dom, dom, dom, digue, digue, dom, dom, digueridão, dom, dom, dom, digue, digue, dom, dom, digueridão, dom, dom, dom, digue, digue, dom, dom, digueridão. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. A história a gente conta. Curtiu da minha vibe, isso é lógico. Sou tendência até do tópico. A dama curto, tô melódico. Subiu a saia de propósito. Eu fingi de nada vi, mas claro que só fingi. É que é o melhor de cabeça nada parti. Eu fingi de nada vi, mas claro que só fingi. É que é o melhor de cabeça nada a partir. Chega mais perto com a pasta. Não fosse guita, não viaja. Sou três Bahamas, não tá basa. Ela é meio que não tá casa. Fazer nos vira, montou na história. Momentos que vira, apenas só memória. Inclusão é notória, limpa a glória. Passa a trajetória, dê a vitória. Susto e canela, intenso sangue. Pinta na tela, o rosto brilhante. Se fica bonito, cola na bustante. Na sala de casa, tem foto diamante. Não sei se vou mais tarde, verá. Tá no quarto, juntos together. Teu respeito, você dá regra. Tá no clipe, assistindo, verá. Não sei se vou. Mas tá libera, tá no quarto, juntos together. Eu respeito e cê dá regra. Tá no fui pra assistir novela. Curtiu da minha vibe, isso é lógico. Sou tendência até com tópico. A dama curto, tô melódico. Viu a saia do propósito. Tem no não sei se vou mais estar liberar. Lá no quarto juntos together, eu respeito isso é da regra. Lá no creep assistindo novela, não sei se vou mais estar liberar. Lá no quarto juntos together, eu respeito isso é da regra. Lá no creep assistindo novela, igreja de sistema, lemas, muita mensagem com que as pequenas trenas, chega festa anda com problemas, chebras, todo tipo de bibiri temas, de idade 21, 19 no meu pulso, 24 no meu dedo, gosto de pano reduz, tenho roupa que nem uso, guarda fato bem confuso, minha chora é um abuso, um piso para cada fuso. É na Rádio Arc-en-Ciel. que eu faço às pepitas de tempo que deixaste cá em casa. O teu sabor a vento só me sabe a trovoada. Serão águas passadas ou é só de boca dura? E ficamos a dançar, amor, sozinhos à chuva. É uma questão de tempo. Baby, nunca fui bom a lidar com sentimentos. E tivemos bons momentos, eu sinto o que tu sentes. Devia esquecer tudo e deixar que isto esquente. Yeah. A tua gira, essa gira. E da cabeça quente, o friozinho na barriga. Tô mal habituada, mas tu assentas-me bem. A mal ou bem, tá tudo bem. Fico a pensar em nós e em como te chegar. Ou em coisas que dizia se ainda tivesse cá. Yeah. É uma questão de tempo. É uma questão de que é que eu faço. As pepitas de tempo que deixaste cá em casa. O teu sabor a vento só me sabe a trovoada. Serão águas passadas ou é só de boca dura? E ficamos a dançar, amor, sozinhos à chuva. O passado fez de mim contido, mas tu trouxeste lembranças do amor antigo. Hoje eu espero que não me faças abraçar a solidão, porque olha que eu também fico bem sozinho, baby. Parte minha que ficou tua também, yeah. De mais ninguém, já as larguei, yeah. E eu contigo embora, bora fora. Adoras, diz que eu vou lá ter, yeah. Já não espero pela demora. Bora agora, nós somos parceiros. Então anda daí. Eu estou tudo e tu estás tudo e tudo aqui. Inspira-me e deixa que eu me inspire em ti. Não me deixes ir embora. Essa história não tanca nos roubo. Foi o destino que nos abraçou. Tanta força nem mais nos largou. Que eu sempre soube que a nossa vida mudaria um dia. Sempre, sempre, sempre alguém que o decida. O vento não sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Mas para onde eu for, tu vens comigo. É ao teu lado que eu caminho. No final vai dar sempre ao mesmo sítio. Yeah. Quanto mais eu te quero, baby, eu mais desespero. Se é possível viver com saudade, talvez não me agrade viver com ela. Quanto mais eu te quero, baby, eu mais desespero. Quem ama de fato confia. Nossa promessa, nossa jura. Minha deusa, minha musa. Minha doença, minha cura. Mas como essas miúdas com quem me envolve. Mas tanto amor na minha vida pode ser tóxico. Que eu estou demasiado habituado a lidar com o ódio. Então por vezes o silêncio é o nosso código. É o nosso código. No fundo não era só o Rubi que querias. Trabalhei tanto para te poder dar o anel. Eu estava perto e era longe que me vias. Acabei de dar falta quando o mundo foi cruel. Que apareciste na minha vida, eu estava num zigzag. Desculpa baby se hoje em dia não ligo. Talvez esteja até agora a tentar não me habituar. levar. Ó teu perfume que teu gemora mora no meu lenço. Só que eu prefiro entregar minhas prosas que buquês de rosas, para que elas nunca murchem enquanto houver tinta. Amor, hoje eu escrevi uma música nova, mas ela vai ser muito mais tua do que mim. Portanto, qualquer coisa apita se tu tiveres lonely, que eu hei de estar na minha zona a girar com os homies. Disse muita merda da boca para fora, sorry. O mesmo número tu à distância do call me. Quanto mais eu te quero, baby, mais desespero. Se é possível viver com saudade, talvez não me agrade viver com ela. Quanto mais eu te quero, baby, mais desespero. Se é possível viver com saudade, talvez não me agrade viver com ela. Viver com ela. Viver com ela. Se é possível viver com saudade, talvez não me agrade viver com ela. Cura pra viver. Contigo só não muda pra cinzento. estrada do passado nos leva a algum lado. Para que perder tempo com algo banal? O que já foi não muda e a vida é tão curta. Para que passar tempo a tentar mudar? Não temos de pensar em algo grande. Estou habituado a fazer muito com pouco. Então basta ter love e vontade para continuar num bom caminho. Então manda lá para nós os dois à vontade. Temos cá espaço para guardar. Para dias em que falta o gás, saber bem onde o encontrar. Nem sempre muda ajuda a ser strong. Às vezes a vida é dura e um chora. Mas quando um vai a fundo, outro sobe. Ajuda mútua que nos move. É que essa miúda é cura para o meu ser. Tive à tua procura tanto tempo. É que essa miúda é cura para viver. Contigo o céu não muda para cinzer. É que essa miúda é cura para o meu ser. Tive à tua procura tanto tempo. É que essa miúda é cura para viver. Contigo o céu não muda para cinzer. Não foi como forma de matar o tédio. Desde o primeiro toque que senti a sério. Voltei a ter sorte desde que estás perto. Sei que dei pouco tempo, mas quem cala consente. Quem ama não pensa. O meu primeiro cachê vai ser para te levar a Veneza. Desculpa se tenho andado sem tempo para darmos voltas. Mas no final de contas vou-te mostrar que compensa. Oh baby, eu sei que não sei sentir. Foste única a acertar o código. É que por mais miúdas que eu vi, só tu tens o que é preciso para me fazer sentir o próprio. Então deixa retribuir-te o laço. Se não for logo, eu vou tentar dar-te amanhã. Para qualquer doce explicação no coração, tu vais ter sempre a salvação. Se ainda te lembras do meu toque, então volta. É que eu não vim com nenhum talão de troca. Anda comigo para voltar a ver as rosas que te ofereci quando me pediste provas. É que essa miúda é cura para o meu ser. Tive à tua procura tanto tempo. É que essa miúda é cura para viver. Contigo o céu não muda para cinzer. É que essa miúda é cura para o meu ser. Tive à tua procura tanto tempo. É que essa miúda é cura para viver. Contigo o céu não muda para cinzer. Certeza que foi o universo que te escolheu para mim. És tudo o que eu sempre sonhei. Já disse para mim, chega, acabou. E sabes que mais? Eu já não te amo. Sabes o que é que eu acho? Acho que nunca amaste. Contigo quero ser teu ombro amigo. Tu tens

para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr. Lá no fundo eu só quero perceber se é amor que falta, eu vou resolver. Só estou a tentar entender qual é o problema. Ficar contigo ou com outra nunca foi dilema. Com tanto drama parece um romance de cinema. Mas eu só quero o final feliz na última cena. Eu só preciso de sentir o amor. Quando estás comigo o frio sai, entra o calor. E quando vais embora eu não consigo ver a cor. Eu já não sinto o sabor, a vida perde o seu valor. Por isso fica, se não ficares eu nem quero procurar outro amor, eu já nem espero. O nosso amor não é ditado pelo clero. Sei que te amo porque quando eu não te tenho desespero. Diz-me o que queres que eu faça porque eu vou fazer. Para onde queres que eu vá porque eu vou a correr. Lá no fundo eu só quero perceber se é amor que falta eu vou resolver. Diz-me o que queres que eu faça porque eu vou fazer. Para onde queres que eu vá porque eu vou a correr. Quero perceber se é amor que falta, eu vou resolver. E quando digo que é preciso haver comunicação, falo pela boca, mas estou a pensar com o coração. A sua simplicidade acaba de minha questão. Aquela é linda assim, não é pela decoração. E até podes pôr um batom que seja bonito. Não és tu que ficas mais linda, é só o batom. Tal como eu do teu lado é assim que fico. O que te rodeia melhor, esse é o teu dom. Já o meu dom é nunca desistir. Porque o nosso amor não vai deixar de existir. E mesmo que eu caia não vou parar de insistir. Porque para poder voar é preciso saber cair. É preciso saber que yeah. É preciso saber que diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou fazer. Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr. Lá no fundo eu só quero perceber se há amor que falta, eu vou resolver. Diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou fazer. Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr. Lá no fundo eu só quero perceber se há amor que falta, eu vou resolver. Eu vou resolver, eu vou resolver. Eu vou resolver, eu vou resolver. Eu vou resolver, eu vou resolver. Se há amor que falta, eu vou resolver. Sobrevivi até aqui. Tenho história pra contar, eu vivi. Hey. Dá uma olhada no pescoço, tem bilho, vivi. Yes. Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress. Deus vai guiar. Hey. Viagem marcada só com a ida. De Brandesis comédia com habilidade. Muito chique, bebê, com essa lá lá, lá lá. Tocando no Brasil, em todas as casas. Hey. Então aponta o fuzil, joga pra cima. Yeah, yeah. Fim de semana no Rio, dog e piscina. Sabe que é 30 pra 1, muda esse clima. Diamante rosé me deixa exalando a autoestima. O perfume mais caro, o cabelo sempre alinhado. O segredo do vagabundo é ter a bitch do lado. Ela com a bolsa da Fendi carrega minha quadrada. É bom se os homens passam aqui, não arruma nada. É caminhada. Já faz 10 anos que eu tô na estrada. E o fuzil? Já faz 10 anos que ele não me viu. Quando tudo era um desafio, eu olhava e ninguém tava lá. Viu o amor da minha mãe em um pequeno gesto de olhar. Já sabe, sempre soube no que ia dar. Quem diria que onde passasse a encanta. Mergulhou nessa pussidão. É tão molhado que parece piscina de natação. Sei bem o que ela quer, o que ela gosta. Só porque eu tenho dinheiro, várias me adoram. Pontas soltas no cinzeiro, ao demais giro o ponteiro. Cortando esses fofoqueiros. De cabeça erguida eu sei que meu Deus vai guiar. Viagem marcada é só com a ida. Vibrando esses comédia com habilidade. Muito chique, bebê, com essa lá lá lá lá. Tocando no Brasil, em todas as casas.

38 76 40 86. L'entreprise Alberto Coelho à Ormes recherche ouvriers polyvalents spécialisés dans la rénovation. Possédant le permis B, disponible de suite, contactez le 06 75 60 59 65. A empresa Alberto Coelho em Ormes procura operário polivalente especializado na renovação com carta de condução, disponibilidade imediata. Contactar o 06 7560 5965. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Les eaux, mon soleil, on va goûter la vie en entrée de la misère. Les eaux, mon soleil, si c'est pas toi c'est qui, tu connais mon proverbe. Les eaux, mon soleil, abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Trop petit, les hommes superficiels pour toi c'est trop petit. C'est pas l'argent qui va combler ton appétit. T'as fini de donner l'heure à n'importe qui. N'importe qui, au débit. La connexion c'est forcément du haut débit. Tu gères les bails, tu veux le respect d'une boss lady. J'ai comment pimenter le reste de ta vie. Oui, t'es rentré, tu veux plus sortir de ma tête. Je suis bien partout avec toi pour être honnête. C'est autour de toi que tourne ma planète. Let's go, mon soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil. La vie à notre planète. Les eaux, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Les eaux, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Y tú tenías razón, yo tenía mi atención. Perdí tiempo y nunca llegué al corazón. Sé bien lo que yo me merezco. Yo contigo sin miedo yo me arriesgo. Porque así la vida es así. Bendición es tenerte aquí. Vamos a seguir el momento. Dejo libre todo lo que siento yo. Como una estrella. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Les eaux, mon soleil, on va goûter la vie à notre plat dessert. Les eaux, mon soleil, si c'est pas toi c'est qui, tu connais mon proverbe. Les eaux, mon soleil, abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Let's go, mon soleil, s'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Les eaux, mon soleil, on va goûter la vie à notre plat. Les eaux, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Les eaux, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. Sors de la descente, monte d'Italia. Suavemente, j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Quitter la galère, haraga dans les rues de Palerme. Une petite italienne qui m'aime et qui me fait les papels. Suavemente, besame. Sors de la baisse, je mets plus les mains en l'air. caliente, bésame. Sors de la tête, je mets plus les mains en l'air. Suavemente, bésame. Sors de la tête, en odeur italien. J'fais de love, maintenant j'fais de love. J'ai quitté la rue discret comme Manu le coq. J'fais de love, bébé j'fais de love. J'ai quitté la rue discret comme Manu le coq. Suavemente. faire la banquette. Est-ce qu'on fait les allocs? T'inquiète, je les ai en tête. Ici, si on te prend un service, c'est qu'on fait entendre. La gadget, elle fume du shit, va tout cacher dans la chambre. Et ça vend du hashish, en masqué sur Snapchat. J'ai passé l'âge de rouler avec un gars dans la loque. C'est toi qui as la haine, pourquoi tu fais des poussettes aux autres? Dans la Lamborghini, je suis habillé comme au maquis. Ça fait quelques jours, j'ai pas fait chauffer le Kawasaki. Ça parle en Iwasi, tu m'as demandé à Patalaki. Arrête de faire le bisou, poteau, tu crois que tu vas la faire acquis. Pour des sous ou pour des femmes, ça fait chanter le AK. Rechercher sa zone avec un pare-balles sous la parka. Tu veux plus qu'on parle, fais ta vie, je fais la mienne et pas ça. Pour toutes les prisons, des beaux mètres d'Ajaccio à Bastia. Ça m'a fait des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner. Ça m'a fait des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Ils ont fait les bâtards et moi j'ai tout vu. Ils ont volé ma part et moi j'ai tout su. En ce moment j'ai le cafard, ouais je suis déçu. Désormais je suis moins bavard, ils sont foutus. Moi je fais pas la star, je me la pète pas, tu connais l'ovni. Ils m'en bat les couilles de remporter leur cérémonie. Je me sens pisté, oh là ils ont mis. Le son de quand il fume trop, il a sa tête elle jaunit. Pour un pas me doubler, gros parents, je fais trop d'albums. Photos c'est trop d'avance, comme son nick et le carbone. On reste un bon, joue pas le numéro uno dans la zone. Je t'aime, je te fais un bisou sur le front, mi corazon. J'ai rêvé quand j'étais un bandit sur le jarret. Que je parlais avec des gens qui étaient partis. J'ai fait un cauchemar où tu quittes à elle, je barrais. Alors que je l'aime et que je m'en fous des gadis. J'ai traversé les tempêtes et les rats de marée. J'ai souffert dans ma vie si je vous l'ai pas dit. Et pardonnez-moi si je me suis égaré. Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner, ça m'a fait que des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner, ça m'a fait que des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? On fait les bâtards et moi j'ai tout vu. Ils ont voulu ma part et moi j'ai tout su. En ce moment j'ai le cafard, ouais je suis déçu. Désormais je suis moins bavard. Le monde autrement dans tes yeux et va. Tout mon amour en grand dans tes yeux je vois. Comme j'ai pas vu avant, ton regard mon enfant est le plus beau des présents. T'as fait de moi un peu. je n'en reviens même pas. Eva, t'as fait de moi un papa. Papa. Eva, oh, Eva. samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Io non paro de pensare in te. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il Mange Verdade et le groupe Capa Negra pour animer le bas. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange verdin avec Carpe Negre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. I wanna be your lover. Prince. Sonzinha de 1979, valha-me Deus. Quem diria? Ora bem, este rapaz é, faz parte daquele lote que, na minha modestíssima opinião, faria muito bem a todos nós ouvirmos pelo menos uma canção dele por dia, porque é assim uma espécie de vitamina. É mesmo. De vários tipos. Podia até ser incluído naquelas musical, disciplinas. Musical, lírica, tudo. É tudo bom. É sim, bom. Senhor. Inicialmente estivemos, por sugestão da Custódia, para rumar uma canção que me permitiria contar uma história. Podes na mesma, porque é Prince. Exato. Pois, e aquilo que eu disse à Margarida foi: pode ser um qualquer de Prince, mas era na incapacidade de escolher. Muito bem. Uma música, pronto, portanto, é porque são todas maravilhosas. A verdade é que andámos ali às voltas com uma canção que se chama